segue bom, guerreiro do rap, filho da Demi, filho da Bernadette. No beco do Mirinho, guerreiro é nós na fita, em cima de uma laje, soltando várias pipa. Na terceira série, colégio Pero Vaz, moleque estudioso, sempre aprendendo mais. Amigo do Jaquinho, parceiro do Cané, brincando no morro, todas as manhãs. Richard de meu nome, logo pequenino, Pastuga é a quebrada, sem chorar, Zé Povinho. Sem chorar, Zé Povinho. Sem chorar, Zé Povinho. Richard Sangue Bom, MC Bebê Gigante, DJ Vinil. Liberdade, paz, amor, pra quem sofreu e sentiu a dor. Favela, mundão, cultura é o rap, abrindo a mente de todos. Moleque rimando, cantando, revolucionando. DJ no seu squash, me bota dançando. O Jeff inteiro, arte muito louca, beatbox, batida com a boca. Nós represento, nós retaleto, fortalecendo nosso movimento. Sou MC, sou mensageiro, um MC tem que ser verdadeiro. Paixão pelo rap, não pelo dinheiro, sou pela favela, humilde guerreiro. O que não mata, só fortalece, som de ladrão, os boy enlouquece. Raiz do rap, eu vou seguir, cantar pra favela, assim que aprendi. Valor do meu povo, marcha de diamante, saliva na fita, bebê gigante. Sendo resgatado, quebrando as algemas, Floripa, MCs no ódio do sistema. A nossa ideia só quer alertar, pra não morrer, a mãe não chorar. O certo levanta, pilantra recai, não adianta, inveja te trai. Errado desânimo, igual Zé Povinho, na falsidade, ilude o neguinho. O lutador, a cria do gueto, união do morro, branco e preto. Muito respeito, só pra quem tem, aquele que vê se não pisa em ninguém. O rap tocou no meu coração, mandando a ideia firme na missão. Foi na Febem, quando começou, liguei os moleque que acreditou. Acreditei, me dediquei, minha mãe chorou. Quando eu mimei, falei pra ela que eu tava cantando. Falei que Deus tava me ajudando. Segui meu caminho, já tive sozinho. Na solidão, o rap comigo. Mas a senhora é especial. O rap pra mim foi fundamental. Ensinamento, aprendizado, novo começo. Regenerado, não quero a desgraça, quero a vitória. Ô minha mãe, eu amo a senhora. Saliba parceiro, representou. Bebê gigante e agora chegou. Falando da dor, esperança, amor. Falando do rap que resgatou. Ô guerreiro, certo na mente, não pode ter falha pra seguir em frente. Sempre humilde, não se ilude. Pagar de feroz, não é atitude. Correr pelo certo, essa é a cara. Você mandado pelo canalha que paga de rei, mas é um cuzão, caga pra polícia, rouba de ladrão. E pela fama, que é o meu fim, pilantra safado. Longe de mim, quero viver, ser respeitado pelos verdadeiros, ser considerado. Dentro da cela, o veneno é cruel. Eu renasci junto com os fiel, fiz meu papel, representei, lutei, o rei, acreditei que o favelado pode sonhar, que a liberdade pode chegar. Abraça ela e dê valor, sai pro mundão e plante o amor. Passado tristeza, deixe pra trás, plantou o amor, vai colher a paz. Pra quem errou, existe o perdão, Deus é amor e amo os irmãos. Sei que errei, sei que matei pra não morrer, mas não falei, não procurei fazer a maldade, tive que agir contra os covardes, meu aprendizado também foi cruel. Copos no chão, almas no céu, a mãe chorando, apavorado, filho sem pai, morte na quebrada, uma guerreira perdeu o marido, caiu no Miguel da Maria, bandido morreu iludido, triste velório, vadia dinheiro, amigo ilusório. Mata, morre, guerra, vingança, destrói o moleque, uma criança. Mata, morre, guerra, vingança, destrói o moleque, uma criança. O rap chegou pra te alertar, se o tempo errei, não pode parar. Então, molecada, vamos viver. Antes de agir, tem que aprender que o crime é bom. Só de momento, dinheiro na mão. Depois, sofrimento, vida de detento. Só ódio, rancor. No morro, falcão, moleque, fator. No ano novo, Natal, na cela. Sozinho eu sofria, lembrei da favela. Sem minha mãe pra me abraçar, eu tô aqui como ela tá. Por que eu nasci pra viver assim? Eu longe dela, ela longe de mim. Agora eu penso e sinto a dor. Amor de mãe, o maior valor. O tempo passou e eu não parei. Renasci no rap, representei. O tempo passou e eu não parei. Renasci no rap, representei. O tempo passou e eu não parei. Renasci no rap, representei.